chama táxi. Guardando a consola, põe a parqueada no quarto, deixa a porta ali para o táxi. Uno 098 para o táxi, alterna Fortaleza, 2 horas e 58, PAV 65. 098, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 0014. Bem, equilibre, táxi via Índia, 1895, 1014, gol 098. Obrigado, né? Salvador, boa noite, Golo 098, ponto espera da 10 para fora da colagem. Golo 098, autorizado, alinhar e decolar para 0, 21, 00 graus, 129. Gente, leve alinhar e decolar para 090, Golo no 098. Salvador Francisco? Boa noite. Nossa, que dois para Salvador, é a 2366. Tá, equipe da restrição da chegada Mário, na proa do Serra Vida 366, com o 972. Confirme, está autorizado? Estimativa, autorizado, Serra Vida 366, está ali para as restrições da chegada Mário. Certo, obrigado. Decolado ao 58, chame o controle, frequência 120.8. 208, boa noite. Antônio, boa noite, Gol 1098, é a nossa escuta, PUCA. 1098, controle do radar na decolagem, sua via saída PUCA para nível 370. Livre ascensão 370 na PUCA. Gol 1228, para nível de voo 050. Por exato, considere as restrições de chegada a Mari. Autorizado autorizado descida para 4.000 pés, ajuste na 014. 4.000 no 014, gol no 014. Autoriza a descida para 2500 metros, para o voo no 978. Autorizado, 2500 10, reporte passando Serra Vitor 366, autorizado o procedimento terminado. Repassará, voo no 978. Salvador, última 6250 em informação Alfa, cruzando 200 para 150 com 2800 de indicada. Na 6258, acerta a identificação dessa via chegada Mari para nível 060. Mari 060, 250. Passando 366, gol 19, estágio 2. Chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, boa noite. Vou chamar 6258, qual que é a velocidade que tinha reportado para o controle? 2809, 6258, com 4. 1098, chame Recife, frequência 12685, alterno 2545. 12685, 2545. Pistão 972, os autorizados pistão 90, vento 120 graus, 109, boa noite, ajuste de altímetro 1094. Livre pouso 90, ajuste 1094, gol 972. 18, desce para 4 mil pés, ajuste 1094, autorizado procedimento R9, reporte passando, Serra Vitor 366. 4 mil pés, de 14, autorizado R9, reporte 4062, Alfa. 4062, acerta a identificação. Dessa via chega da Mari para nível 070, velocidade 250 mais, ao número 4 para pouso. Identificou dessa via nível 070. 0, mantendo 2509, segundo número 2, 4-0. 04. É a 908, essa é a minha identificação dessa via chega da Mari para nível 080. Na 6258, reautorizado descida para 4.000 pés, ajuste no 014, trouxe terra 366 para o procedimento RNAS. Parou, terra 366, 4.014, 63, 062, desce para nível 050. 050. Salvador, boa noite, estamos em 3398, informação alta. 3398, essa identificação dessa via chega da Mari para nível 090. 090, estamos em 3398, via mais. O Oceano 625 está autorizado aí na verdade, hein? Estimativo. Próximo. Táxi, à direita, time sol, 1-2-1, décimo norte. 2-9, boa noite. Fala Salvador, boa noite, gol 1972. Gol 1972, boa noite, táxi Alfa e Kilo. Primeira esquerda, pátio 3, remota 2, Romeu. Alfa, Kilo, remota 2, Romeu. Gol 1972. Hospital 366, visual, Bono 2, 2, 1. Bono 228, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 295, Bono. Salvador, boa noite, Bono 228, final da Renata. Bono 228, continue a aproximação, aguarde autorização. Aguarde. Chamei 6258, desça para 2500, a porte passando, Serra Limpa, 3666. 2500, você para Serra Limpa, 3666, 6258. 6908, desça para nível 060. Nível 060. 3398, desça para nível 070. 070, 3398. Para 089. Repouso na 10, 2. Outro 062, desça para 2510, ajuste no 014, autorizado Serra Vitor 366, redução para 220 nós, reporte estabilizado. Reduzindo 220 nós, descendo para 2500, autorizado Proa Serra Vitor 366, pro azul 4062, reportará estabilizado no procedimento. 6908, reautorizado descida para 4010, ajuste no 014. Serra Victor 366. 6258, complete a aproximação, chama a posição. Boa noite, decimal 95. 3958, Renan 58. Torre Oxenai 6258, boa noite, pastor Serra Victor 366. Oxenai 6258, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde, 6258. 128, Monsolo 17, direita 121, décimo 9. Direita 121, décimo 9, gol 1222. Boa noite, gol 1229, livrando via Foxtrot. Confirmando 1228. Confirmado, gol 1228. Bruno 228, boa noite, táxi Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10. Gol 1228. Desça para 2510, com ajuste 10 no 4, 3 a 3 de meta RMAF, reporte passando ferro de 366. Passou 366, o azul 4062. 4062, sente a minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Que boa, o azul 4062 estabilizou a RNAVE. Azul 4062, continua em aproximação, agora autorização de pouso. Guardando autorização 4062. Desço para 2810, ajuste 10 no 4, após a etapa que arrabeu 366. Ok, então está autorizado 2500 com 10114, após por o de Serra Vitor 366, está 3398. 21-9. Direito 19. Direito 91, na cena de identificação dessa via, chegada Bonf para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Bonf, 58, boa noite, táxi Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, 05, portão, menor 50. Azul 6908. 6908, chame a torre frequência 118, decimal 195. 1825, vai chamar a torre 6908, boa noite. Boa noite. 3398, introdução para 2109, reporte para a função de 366. 3110, reportará o passando 366-3398. 0908, continue a aproximação, aguarde o ajuste livre. 6908, direito 21, obrigado. Solo 4062, livrou foco só. Desculpa, livrou é. Azul 4062, boa noite, táxi via Alfa e táxi Kilo, pátio 3, remota 5 Lima. Alfa Kilo pro pátio 3, remota 5 Lima, 4062. Está livre o pouso, Azul 6908. Luciano, VIPA 3668, TAN 3398. TAN 3398, chame a torre frequência 118.95. 1895, TAN 3398. Torre Salvador, boa noite, TAN 3398, final, capítulo 10. 398, continue a aproximação, aguarde pista livre, boa noite. Guardando pista livre, 3398. Azul 6908, no fono 26, direita, no 21, décimo 9. Livre direita, 219, consola, graças. Solo Salvador, boa noite, o azul. 6908, Azul 6908, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, graças. Pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 109. Pouso autorizado, pistão 0, tá 3398. 3398, no solo 30, direito, 21.9. Direito, 219, só 3398. Salvador, boa noite, TAM 3398, livrou no seu escudo. TAM 3398, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, remota 13 do Pátio 1. Alfa e Juliette, remota 13, TAM 3398. Autorizando descida para 2510, reporte passando Serra 3666, autorizado procedimento da RINAS. Visamos 3891, 2500, reporte para 3666. Muito boa noite, é oficial 024 Heavy. Portugal 024 Heavy, are you ready to copy to Lisboa? I'm ready to copy. Portugal 024, you are clear to Lisboa, flight level 390 via Under Zulu 44 until Mossoró, then Under November 866 until Magno, and after according to your flight plan route, take off from runway 10 after left turn, Momo departure and Dilub transition. Salvador departure frequency 120.8 and squawk 5050, Air Portugal 024. Okay, copy the signal 024, we are clear at level 390, upper Zulu 44, Mossoró, then upper November 866 until Magno, then flight plan route. Runway 10, after departure left turn, Momo, Delu transition, 120.8 and squawk 5050, oficial 024. Portugal 024, the readback is correct, come back, ready for pushback and start. Alright, push and start, oficial 024. Controle Salvador, TAM 3891, no Serra Victor 366. Gente, chame a torre 118, decimal 95. 1895, 3891. Torre Salvador, está 3891, passou Serra Victor 372, tem embaixo travado, visual com campo. Boa noite, estão 3891, pouso autorizado, pista 90, vento 090 graus, 90. Nível pouso 90, estão 3891. Alfa Juliette remota 1-2 do Pátio 1. Alfa Juliette remota 1-2 do Pátio 1. 3-2-1. O Avianca Oscar November Lima prossiga com a mensagem. November Lima para reboque do Pátio 1, posição 4, para o Pátio 3, posição 6, Romeu. Gente, Oscar November Lima aguarde. November Lima na guarda. A sua identificação dessa via chega da Mari para nível 050. Via Mari para 050, gol no 7. November Lima, escuta. Novelo Lima, na escuta, prossiga. Confirme o pushback da aeronave para o través do portão 03. Estou aqui na posição 4, para o pátio 3, posição 6, Romeu. Confirmando, inicia o pushback da aeronave com o pushback para o través do portão 03, para a sua direita, confirma. Positivo. Autorizado iniciar o reboque na escuta permanente. Na frente. Oscar November Lima, podemos escutar a continuidade do nosso reboque? Afirmo, até o Pátio 3, Oscar November Lima. Ok, obrigado. chegou no 592, passando 260. Bono 592, sendo identificação dessa via chega na Mare para nível 050. Via Mare 050, Bono 592. Voo 1172, após estar para o voo Serra do 366 para o procedimento RNAV. Após estar, a ETAP 366, é isso? Afirmativo. Sim. Confirme. É o voo no 592, qual a cidade de volta tem a ajuda 366? Autorizado. 366 deve ser para o 050, 592, 366. Canal Zeme Lima, reforço finalizado. Boa noite, obrigado. Gente, o Oscar November Lima, tenha uma boa noite. Boa noite.